Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Video Cooking. Meu nome é Maka Kitsen, o apresentador e narrador deste reality show culinário. Um patrocínio de Yoshi no Cookie Kurupo no Oven Bake. Mentira, não tem patrocínio nenhum. Coloca a abertura! Então, começando o programa com os nossos participantes: Mario, Luigi, Sonic, Amy Rose, Tails, Knuckles, Shadow, Yoshi. Eu acho que eu já falei Yoshi, né? Ah, eu não sei, só olhem aí. Só olhem aí. O meu nome é Yoshi. Eu sou um dinossaurinho verde da raça dos Yoshis. E quem jogou Super Mario World sabe. Quem jogou sabe. Meu nome é Mario. E o meu irmão, Luigi Mario. Eu sou o Luigi Mario. E eu gosto de... Ai, me esqueci o que eu iria falar. Meu nome é Sonic Ouriço. E pra quem jogou, eu sou a coisa mais rápida do planeta. Não pra falar, mas sim pra correr. Eu venço até do Usain Bolt. Enfim. Já tem os ingredientes na mesa. Então, vão cozinhar! Ai, Mario, que tal a gente fazer o nosso Le Pain Grillé? Para de fingir ser francesinho, ai, eu sou o Mario. Caramba, eu tô me confundindo inteiro. Qual é? Para de se confundir, vamos fazer o nosso Le Pain Grillé. Amy Rose, sabe de uma coisa? Então, vamos fazer o nosso bolo de casamento? Mas é claro. Tá rolando flerte aí, Jesus! Sério, não contem que eu sou gay. Pizza de Doritos. Que saco. Opa! Vira banqueca aí. Opa! Yoshi tá fazendo os cookies! Yoshi tá fazendo os cookies! Pikachu sabe falar! Charmander sabe falar! Que chatice esse programa, hein? Não tem nenhuma ação! Diversão! Eliminação! Gente, vocês são lentos, hein? Ai, Rose, faz logo a massa, eu faço o recheio. Tá bom, calma, você é tão ansiosinho assim. Eu tenho problema de ansiedade. Você não vai querer que eu troque com o Mario? Não. Vou ter que refazer de novo. Muito bem, nervosinho. Nervosinho é tu, hein? Agora sim, eu vi que esse programa tá ficando legal. Ai, meu meu sorvetinho de menta. Ai, não derreta. Ai, qual é? Eu preciso fazer suco de uva natural, é? Eu tô sujando os meus pés pra isso. Cala a boca, Knuckles! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. O tempo acabou. Ah, eu sou o Mario. Eu sou o Luigi. Ainda bem que a gente não chupou bala. A gente não chupou bem chupado. Poxa, tô parecendo mais o Raul Gil mesmo, hein? Ah, mas aí, o que vocês fizeram? Le pain grillé. Le pain o quê? Ah, é só um pão grelhado. Isso até que é bom. Vocês não vão pra eliminação. Uhul! Toca aqui! Eu nem fui mostrado desde o início. Mas eu fiz uma bela de uma feijoada carioca. Olha, olha, senhor Blanca. Você tem muita cara de brasileiro. Eu fui criado no Brasil, seu burro! Esqueceu? Ah, tá. Então, prova aí a feijoada. Tá boa essa feijoada, hein? Pizza de Doritos. O quê? Pizza de Doritos. Eu sou alérgico a glúten. Peraí, Doritos? Na composição do Doritos tem glúten? Tem. Vai pra eliminação. Ah, não! Pikachu e Charmander fizeram biscoitos Pokémon. Biscoitos Pokémon. Aê, você esqueceu de mim. Ah, você não vai pra eliminação Blanca. Eu já falei isso, isso é um déjà vu. Aê! Biscoitos Pokémon. Prova aí, o Donkey Kong da Shopee. Ei, eu não sou Donkey Kong, me chama de Macaquitza. Que nome horrível. Horrível! Vocês usaram o quê? Ração Pokémon. Vão pra eliminação, vão, vão, vão! Nosso bolo. Até que é bom. Não vão pra eliminação. Ufa! Olá, eu sou o Tails. E prova meu sorvetinho de menta. Eca, eu odeio menta. Vai pra eliminação. Não! Eu fiz picolé de uva. Picolé de uva? Isso até que tá bom. O que você usou? Uva! Só isso? Só isso! Que cara? Eu sou falágico por uva! Tá, tá, tá. Você não vai pra eliminação. Uhul! Vou fazer a festa, Sonic! É isso, minha irmã. Ei, Sonic! Você não tá me lembrando de mim? Ah, é, foi mal, Tails. Eu acho que eu não vou te ver por um tempo. Eu acho que você vai se eliminar. Não chora, Sonic. Não chora. Pra... Eu sou a penúltima, eu acho. Então, vamos lá. Panquecas. Panquecas, só isso. Isso é bom. Receita da minha avó. Não vai pra eliminação. E por último, Yoshi! Prova meus biscoitos. Eca! Eu odeio Nesquik. Vai pra eliminação. Então, está na hora do momento que vocês estavam esperando. E eu também. A eliminação! só depois de um comercialzinho aí. Bem, quem receber uma bala sete belo não vai ser eliminado. Quem não receber vai ser eliminado. Tails. Yoshi. Charmander. Agora sobrou dois. Shadow e Pikachu. Quem vai levar a última bala sete belo? Pikachu! Parabéns, Pikachu! Shadow, você está eliminado. Ai! Ai! Eu acho que eu quebrei o braço! Eu não sou o melhor cozinheiro de todos, mas eu fui o primeiro a ser eliminado. Me acharam o nervosinho do grupo. Então, adeus, programa de culinária lixo. Eu já tô me mandando daqui. Que se cuide, macaquita. Direção de dublagem, Lorenzo. Vozes, Lorenzo. Criado por Lorenzo. Todos os direitos reservados a Sega e Nintendo. E Capcom. Surfing Bird, The Cramps. E GTA San Andreas Opening Intro, Rockstar.